Por caridade eu lhe peço, me dê uma esmola, Senhor. Quando eu cheguei nessa feira, no pino da meio-dia, encontrei a feira arrumada de toda a mercadoria. Uns pra cima, outros pra baixo, uns comprava, os outros vendia. O padre verde da missa, São Cristão de ajudar. Eu vivo das minhas esmolas, quando o bom cristão me dá.